Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Hora Zero. Iniciamos a edição de hoje com um novo tema. É verdade, a música Lugar Encantado, na versão da nossa locutora, a cantora Joana Santos. Ouvimos aqui esta versão, que dá início então a mais uma edição da nossa Hora Zero, 35ª. Informo também que amanhã não haverá Hora Zero, então hoje será a última edição deste espaço radiofónico, nesta semana, claro. Vamos agora seguir com Frozen e o tema de, aliás, em voz de Madonna, também para ficar com os Everything But A Girl, recordando aqui o tema I Don't Wanna Talk About It. Logo depois os R.E.M. com Everybody Hurts e os Course com Runaway. São as quatro primeiras desta edição número 305 da nossa Hora Zero. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco com mais 4 músicas para si, estimado ouvinte, que está sintonizado na Rádio Antena Web.

Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Slide. Days and nights are not. Sometimes everybody hurts. Sometimes hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Everybody hurts. Depois de ouvirmos a música dos The Corrs, o tema Runaway, Agora vamos seguindo calmamente com mais quatro baladas. There Lie é a primeira, aqui trazida na voz das TLC. Lisa Lopez já não é viva. Vamos também ficar com música dos Backstreet Boys, More Than That, a música que se segue logo depois desta das TLC. Vamos ficar com mais baladas, com mais música tranquila, calminha. Como por exemplo este tema Torn, da cantora Natalie Imbruglia. E também Eu Sou um Dor com Nena Cherry e o tema 7 Seconds. São os próximos quatro que vamos ouvir nesta madrugada da quinta-feira, dia 22 de setembro de 2011. Uma madrugada que eu espero que esteja a ser do seu inteiro agrado. Espero que tudo esteja a correr bem consigo e que esta esteja a ser então uma madrugada que corresponda às suas expectativas. Musicalmente, nós fazemos de tudo para que isso aconteça. Vamos à música então, as TLC com There Lie. Get out of my mind. see that you've been crying. You can't hide it with the light. What's the use in you denying what you have is wrong? Illusion never changed.

Il Sondor com Nene Cherry, a música que fechou a segunda sequência de 4 temas aqui na nossa Hora Zero. Vamos agora seguir com mais 4 temas. O primeiro chama-se Boot on the River e é dos Styx. Vamos também ficar com Prince, Purple Rain, Seal, Crazy e Lionel Richie, Hello. São então as 4 músicas que se seguem nesta madrugada de quinta-feira, dia 22 de setembro de 2011. Recordo então que esta noite que vem, ou seja, de sexta-feira, não haverá Hora Zero. Espero de veras que esta seleção musical será do seu integrado. Da minha parte, tudo faço para que sim. Música calma então para continuar, desta vez então, como disse, com os Styx e o tema Boot on the River. I only want to see you laughing in the dark. Purple rain, purple rain. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Gonna survive on my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Estimados ouvintes, chegamos ao final da nossa primeira parte na Hora Zero. Vamos ficar com mais dois temas para fechar esta... Aliás, com mais quatro temas para fechar esta primeira parte. E eu trago-vos os Pretenders com o tema I Stand By You. Ainda para ver também os Pop Guns com Starlight. Depois a música... Roxette, Spending My Time. Aliás, peço que eu estava aqui a confundir, estava aqui a fazer uma pequena confusão. Pretenders com I Stand By You, Roxette com Spending My Time, depois Pop Guns, assim, com Starlight, depois também a música de Phil Collins, In The Air Tonight. São então as próximas quatro músicas que se seguem e que vão assim fechar a primeira parte desta Hora Zero. Depois de um breve intervalo, eu estou de volta para a segunda parte deste espaço radiofónico que hoje assinala a sua 315ª edição. Fico por aí, estimado ouvinte. Grandes músicas para ouvir já de seguida. E a primeira é bem conhecida. Chama-se I Stand By You e é dos Pretenders. Thank you.

Já iniciamos com Back for Good, a música dos Take That. Foi ela que abriu a segunda parte da 305ª edição. Alguns dos nossos ouvintes poderão não estar a par ainda desta informação, por isso eu faço questão de deixar aqui. Visitem em www.twitter.com/radioantenaweb, ou melhor, visitem-nos em twitter.com/radioantenaweb e fiquem a par de todas as novidades que vão surgindo na nossa antena web. Muita coisa que está a acontecer e vai passar por aí, pelo Twitter, primeiro, para que o ouvinte fique a par de tudo o que vai surgindo. É muito simples, basta ir-nos seguindo no twitter.com/radioantenaweb e depois fica sempre a par. É o primeiro a saber daquilo que vai acontecendo por cá. Vamos agora ficar com mais música aqui na Antena Web. Já vos disse que a primeira música, aquela que abriu a segunda parte, foi Back for Good. Dos Take That. Agora vamos ficar com Don't Know Why, a música da cantora Nora Jones. Ainda para ver também Can't Stay Away From You, a voz da cantora cubana Gloria Estefan. Vamos ainda ficar também com Always, música dos Bon Jovi, e ficamos também com Angelia, a voz de Richard Marx. São estas as próximas 4 músicas que vai o estimado ouvinte poder ouvir nesta edição número 305 da Hora Zero. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Fun, then baby, let me go. Don't wanna be

Sim, ouvintes, com Angelia, música de Richard Marx, que chegamos ao final da nossa Hora Zero. Resta-me deixar-lhe mais 4 temas com os quais me despeço desta edição. Recordo mais uma vez que amanhã não haverá Hora Zero. Enfim, estaremos de volta apenas na segunda-feira. Vamos ficar com Mariana, ou Mariana, a música de Luís Represas, à qual se segue de José Alberto Reis, o tema Não Esqueci, Não Desisti. É uma linda música, então, para ouvir nesta edição também da nossa Hora Zero. Vamos fechar com Stop Crying Your Heart, a música dos Oasis, e Problema de Expressão, o tema do Escolar. São as últimas 4 nesta edição da Hora Zero, e com elas que me despeço, desejando então a continuação de uma ótima noite. Já a seguir chega mais um espetáculo em Nuit Zébré. Fique bem, boa noite, e até para a semana. Mariana, o mar te deu um nome quase tão antigo como o seu, Mariana.

aí a lembrar, a despedir em silêncio, mas com esperança não desistir. Eu não esqueci, continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, vivendo, mas não esqueci. Eu não esqueci, sigo na tua vida, ando por ali, a lembrar a despedida em silêncio, mas com esperança não desisti. Eu não esqueci, continuo vivo, louco por ti, acorrentado à ilusão e à saudade, vivendo. Mas não esqueci. Antena Web, sintonia TV. Yeah. crescer como no cinema. A língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçoa ninguém. Palavras custam a sair. Não digo o que estou a sair.